Jerusalém, minha nova terra. Vamos para a glória por seu amor. Sim, por seu amor. Caminhando agora, agora rumo a Jerusalém, minha nova terra. Honras ao Cordeiro para todo sempre. Amém. Levantem, irmãos, o tempo já chegou. Agora é hora de lutar, pois o Salvador virá. O Espírito de Cristo será o nosso guardião, e Deus nos dará forças para vencer e triunfar. Caminhando agora rumo a Jerusalém, vamos para a glória por seu amor. Caminhando agora rumo a Jerusalém, Jerusalém.